O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou a ação contra políticos, servidores públicos e empresários de Guanhães, cidade do Vale do Rio Doce. Eles são acusados de fraudar, em 2015, a licitação que contratou serviços funerários para o município. O dono da funerária, apoiador da candidatura do prefeito, também estaria envolvido na fraude. O esquema que envolvia o pagamento de propina teria sido descoberto depois de uma operação realizada pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Guanhães. Segundo o promotor de justiça Guilherme Rocha, autor da ação, a fraude funcionava a mando do prefeito com o apoio da secretária municipal de assistência social, do procurador-geral do município e de um contador da prefeitura. Entre as medidas solicitadas pelo Ministério Público estão o bloqueio dos bens dos acusados, a perda da função pública e o ressarcimento integral do dano. O Ministério Público quer ainda que a justiça suspenda o contrato entre a funerária e a prefeitura da cidade. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.